E aí, galera do hipertrofia.org, aqui é o TeoUol trazendo uma novidade. Na verdade, quem já me acompanha nas antigas sabe que era de praxe eu fazer relatos em áudio. Era uma coisa que eu fiz no meu primeiro ciclo, que foi o ano passado. E eu senti a necessidade de trazer algo diferente para o meu relato do Blash and Crazy, porque, enfim, já são quase as 10 semanas que eu me propus a entrar em Blast, e eu acho que através do áudio eu consigo falar de uma forma mais fluida e vocês conseguem também acompanhar de uma forma mais interessante. Bom, o que é que eu posso falar sobre esse Blast que eu mal conheço e considero pacas? Brincadeira. Então, na verdade, a minha decisão de entrar em ficar harmonizado, melhor dizendo, foi uma decisão através do resultado que eu tive no meu primeiro ciclo, né? Que antes desse próprio ciclo eu já vim estudando bastante no fórum, vim estudando fora do fórum. Uma série de coisas enfim, de perfil de esteroide anabolizante, sobre combinações de drogas. Então era coisa que eu vinha pegando uma teoria muito forte. E também já vinha conseguindo contatos, que foi o que realmente materializou esse processo, né? Então, no primeiro ciclo eu tive contato com enantato, com nandrolona, deca, né? E com o dianabol. Então foi um ciclo de muito volume, sendo que as minhas linhas são linhas endomorfas. Então minha cintura já é uma cintura larga, eu tenho uma facilidade muito grande de ganhar massa magra, mas consequentemente uma massa que vem acompanhada de gordura. Todo mundo sabe, eu tenho uma série de problemas respiratórios, eu tenho rinite, sinusite e asma. Então eu tomo remédios todos os dias para isso, tomo corticoides tópicos, né, inalados e no nariz. Então tudo isso eu só estou fazendo uma recapitulação. Quem já me acompanha há um tempo no fórum já sabe de tudo isso, mas eu estou fazendo essa recapitulação para que as pessoas se situem, tá? Então assim, a primeira coisa é que eu pretendia começar do modo clássico, começando com o Blast, depois entrando em Cruz. Só que o que aconteceu? Em fevereiro eu sofri um acidente. Sofri um acidente, fraturei a mão, e daí eu tive que fazer cirurgia, botei platina na mão direita e fiquei exatamente 2 meses sem treinar. 2 meses absolutamente longe de qualquer treino com peso. Consequentemente, eu também fiquei longe de treinos aeróbicos. Eu descansei. Passei de fevereiro a abril sem fazer porra nenhuma. Então, quando eu voltei, eu já troquei de academia, eu tomei uma série de decisões nesse meio tempo, aproveitei esses 2 meses, obviamente, para estudar também, mas, né, para corroborar com essa minha decisão, sendo que boa parte do Blast já estava comprada naquela época. Então, só que ao invés de começar em Blast, eu comecei em Cruise. Então, eu comecei tomando 150 mg por semana de enantato. Então isso dava 0,5 ml por semana, eu fazia duas aplicações por semana. Foi um outro tópico que eu, inclusive na primeira página tem um link para esse relato, no qual, como eu estava com a mão recém-operada, né? Então eu meio que fiz uma fase de readaptação muscular, voltei a treinar, voltei a fazer todos os exercícios que eu tinha costume fazer, barra fixa, agachamento, terra, para ver se realmente minha mão tava beleza para voltar a treinar pesado. E claro, aproveitei os benefícios da testosterona mesmo em baixas doses para dar um up, que seria o terreno de preparação para esse flash, que começou exatamente no dia 20 de julho. Então, há 2 meses, exatos 2 meses atrás, foi quando eu comecei. Eu comecei com 94 quilos, apesar de ter botado 93 ali, eu comecei com 94 quilos. Eu tenho 1,76 de altura, então sou relativamente baixo para o peso que eu tenho. Pelo IMC, meu peso ideal seria na casa dos 80, 82, por aí. Então, enfim, BF considerável, mesmo nessa fase de crise, mas muita massa magra, né? Então, e as drogas que eu escolhi foram enantato, no caso eu já vim utilizando, eu ia só aumentar a dosagem, eu ia dobrar a dosagem para 300 mg por semana durante as 5 primeiras semanas. Depois, as 5 últimas, eu ia entrar com propionato, seria meu primeiro contato com propionato, e também teria meu primeiro contato com boldenona a 800 mg por semana. A dose recomendada de boldenona é na casa dos seus 600 mg. Só que, como o laboratório é um laboratório underground, embora eu tenha confiança total nesse laboratório, inclusive ratificada por todos os exames que eu já fiz, foram dois, mas enfim, já ratificam, né? Mas eu até pela dica da pessoa que eu troco muita ideia, que é inclusive o dono do laboratório, ele falou: ó, mantém, tipo, só dobra a tua testo, mas mantém a testo baixa em 300 miligramas, e daí tu joga a auxiliar, né, o esteroide auxiliar lá em cima, porque aí tu vai realmente sentir o que é essa droga agindo no seu corpo. Então você vai conseguir ter muito mais noção disso. Então foi justamente isso que eu fiz, né? Então, enfim, comecei fazendo duas aplicações por semana, né? Duas aplicações por semana, tudo na mesma seringa, já que os dois são de via oleosa, só trocando a agulha, fazendo asepsia, tudo tranquilo, tá? Quando eu cheguei na quarta semana, eu fiz os exames de sangue, de testosterona, tal. Os exames estão, inclusive, na primeira página também, dá para ver que tá tudo no valor de referência, utilizando inibidor de aromatase para poder controlar o estradiol, então tá tudo beleza. E aí, da quinta semana em diante, foi quando eu comecei o propionato, né? Na sexta semana, foi o que aconteceu. Eu tinha um Stano comprado, um Stano da Becofarma comprado há um tempão. Só que e eu pretendia usar ele talvez até num outro ciclo. Tanto é que eu faço essa ressalva na primeira página também. Só o que aconteceu? Quando eu olhei a validade do Stano da Bel, eu vi que ele vencia no mês 10 agora. Eu fiz: cara, eu tenho que usar essa parada, senão eu vou perder. Aí eu acabei acrescentando mais o Stano a 2 ml, dia sim, dia não. Enfim, o que é que eu posso falar em termos de ganho e quais são as ressalvas que eu faço sobre esse período, tá? Eu acredito que o Blast cumpriu a tua meta, né? Tipo, já tem 6 meses ao total, praticamente 6 meses, que eu tô hormonizado, né? Então, eu venho nesse processo, eu não tenho interesse em competir, tá? Então é bom isso, deixar isso muito claro. Tipo, o meu objetivo é proporcionar para mim uma vida mais saudável, uma vida melhor, dentro daquilo que eu acredito ser uma vida saudável. Entendeu? Então, eu pretendo ter um shape bacana, pretendo ter a manutenção da minha qualidade de vida, sempre treinar, sempre estar ativo e utilizar os esteroides anabolizantes como auxiliares desse fim, tá? Então, meu objetivo não é competir, bem? Então, assim, eu acho que cumpriu o programado. Eu gostei muito do uso da boldenona. Eu acho que ela demora a bater. Tive um pequeno problema porque o meu BF não deixou realmente ver todo o potencial dela. E, inclusive, aconteceu dois problemas principais. Primeiro problema é que eu passei por uma série de problemas entre a semana 5 e a semana 7 que me fizeram ficar 10 dias sem treinar. Eu tive uma lesão na escápula, precisei fazer um tratamento com um osteopata para poder liberar essa musculatura, o qual o médico acredita que tenha sido um efeito chicote do meu acidente de fevereiro. Então, para vocês terem uma ideia de como é importante você estar fazendo um acompanhamento médico, fisioterapêutico, nutricional, o máximo que você pudesse cercar, melhor, sabe? Então, fiquei 10 dias porque eu sentia muita dor, tava sem conseguir treinar, tava dormindo mal pra caramba, tava com meus trapézios todos travados, tava sem conseguir fazer rotação externa do lado direito do corpo. Então, pô, foi foda. Depois que e também concomitantemente com isso, Eu estava me preparando para uma prova muito importante, né? Que inclusive acho que não tem por que eu não falar. Eu estava me preparando para a segunda fase da OAB, então eu estava estudando muito, estava estudando fugidamente. Para vocês terem uma ideia de como estava a minha rotina, tipo, tinha aula, trabalhava, treinava e no final de semana eu tinha aula também. Tinha finais de semana que eu tinha 12 horas de aula, sábado inteiro e domingo até meio-dia. Então, assim, foi bem pesado, foi bem pesado, foi tipo 40 dias focado, porque não era só você ir para a aula do cursinho, tinha que estudar fora do cursinho para a prova também, tá? Mas enfim, inclusive esse problema da lesão, eu acho que também teve um fundo emocional também. Então eu tive que passar por um processo também de repensar toda a minha forma de vida naquele momento, naqueles 10 dias, aproveitei para repensar, para fazer o que dava na telha, sabe? Teve dia que eu, tipo, cheguei de tarde em casa e aí falei, ah, vou pra piscina. E aí ia pra piscina, ia ler, ia descansar. Eu realmente tirei, tipo, 10 dias pra mim, sabe? Inclusive, eu estudei menos nesses 10 dias do que eu achei que deveria. Mas eu não me arrependo, eu acho que fez muito bem pra mim ter dado essa parada. E, enfim, quando eu passou esse problema, né? Tipo, lá pelo começo da sétima semana, o que aconteceu? Aí eu tive a consulta com a nutricionista, ela me passou uma dieta nova, eu comecei a comprar uma suplementação vitamínica mais ajustada, e eu efetivamente, tem 3 semanas que eu efetivamente venho comendo muito mais restrito. Mas não é uma restrição de, oh meu Deus, estou sofrendo. Não, estou comendo com o carbo na casa dos seus 150 gramas, 200 gramas no máximo. Dias de carbo alto, mantendo as proteínas na faixa de 170 gramas, 200 gramas no máximo, e as gorduras de 120, 150 por aí. Tudo isso num teto que vai de 2.200 calorias a 3.000 calorias. Basicamente isso, aumentei os meus aeróbicos. Então, eu dessas 3 semanas, eu estou realmente vendo um efeito mais bacana para o meu corpo. Então a importância que, tipo, não são só as drogas, não são só os esteroides anabólicos, mas é o conjunto da obra que vai fazer o sucesso do teu protocolo. E aí, por que eu falo protocolo e não falo ciclo, não falo blast, não falo crazy? Porque eu acho que tudo isso, e o que eu defendo, eu tenho artigos aqui no fórum, no qual eu falo o seguinte: abordagem racional. O foco da abordagem racional é o quê? É você pensar quais são os seus objetivos. Por isso que quando eu comecei o áudio, eu falei, minha intenção não é competir. Então, se a minha intenção não é competir, eu não preciso ter resultados de curto prazo. Então, por isso que se eu praticamente não alterei o meu peso, não me desagrada. O meu objetivo num ciclo como esse que fiz não era ganhar 15 quilos em 8 semanas ou em 10 semanas, como foi meu caso. Não era, até porque eu já não sou nenhum novato, tenho 4 anos de treino. Então, tipo, eu tô, digamos assim, numa fase de homeostase no peso, tá? Meu peso, ele tá entre aspas, em uma homeostasezinha. Mas o que é que eu tenho feito, o que é que eu tenho me esforçado é para melhorar a qualidade, aumentar a maturidade muscular. Para não melhor, para criar essa maturidade muscular. Então, esse é o foco. Sabe? Inclusive, esse vai ser o foco de agora em diante. Eu vou voltar para o Chris. Inclusive, eu vou usar um novo éster. Vou testar o ciprionato, que eu nunca tive contato. E vou começar a planejar meu próximo blast. Sem drama, sem pressa. Sabe? Se eu ficar 8 semanas, se eu ficar até o final do ano em Chris, não tem problema. Meu objetivo é de médio e longo prazo, entendeu? Então, tipo, meu plano, inclusive. Ah, os caras falam, ah, pô, mete uma trembo aí e tal, não sei o quê, mete bagulho louco aí pra você ficar doido. Velho, minha intenção, eu não quero mexer com trembo, sabe? A lição que eu tive nessas semanas que eu tive aqueles problemas é que não adianta você forçar demais, sabe? O corpo. Até porque não é só o corpo, a mente tem que acompanhar também. Você tem que estar consciente, porque se tem uma coisa que todo esteroide legítimo faz, é alterar teu psicológico, sabe? Teu pavio fica curto, tudo para você é uma afronta, tudo é motivo de briga, sabe? Então o rage, ele não é zoeira, sabe? Não é zoeira. Realmente ele acontece. Então, a trêmula, ela potencializa isso. Sem falar que ela dá insônia, dá uma série de coisas das quais eu não posso me submeter no momento. E eu não quero me submeter no momento. Então, você saber o que você quer determina para onde você vai. Entendeu? Então, nesses 2 meses, o que eu posso dizer é isso: eu consegui fazer o que eu queria, eu estou nesse processo de me manter harmonizado, fazendo isso de uma forma consciente. Final do mês eu tenho consulta com a endócrina, e o meu objetivo é cada vez mais me manter melhor. Eu quero melhorar a cada fase. Inclusive o Chris, eu quero melhorar, eu quero manter essa questão dos macros ajustados, aumentar o meu número de aeróbicos e melhorar a minha condição cardiorrespiratória, cuidar do meu problema respiratório também, que é uma coisa a qual eu tenho me dedicado nas últimas semanas e tenho sentido uma melhora sensível. E isso perpassa uma série de coisas, sabe? Eu tenho melhorado a minha alimentação consideravelmente. Hoje mesmo eu preparei meu almoço, foi um almoço excelente, dentro dos macros, comendo coisa que eu gosto. Então eu acho que tudo é isso. O lance todo da musculação é você achar o equilíbrio entre o teu objetivo e a tua harmonia, sabe? Não é papo filosófico de merda, não é isso, sabe? Mas tipo, não vou vender para vocês uma imagem que eu não sou. Então, tipo, tudo que eu faço é baseado nisso que eu tô falando pra vocês. Então é isso, eu não vou estender demais, eu não quero que o vídeo chegue nem a 20 minutos. Eu quero agradecer você que chegou até aqui, você que escutou. Muito obrigado, um abraço. Qualquer coisa, mandem dúvidas, podem mandar MP, eu estou aqui para responder vocês, estou aqui para compartilhar minhas experiências, até porque eu também estou aprendendo muito nessa fase. E é isso aí, falou!